diversão mágico, mais alegria e descontração. Aqui, aqui, é a carroça da saudade. Aparelhagem que conquistou o povo do bairro. A emoção à flor da pele. Saudade.